.br e peça sua resenha. A nossa Brasil Gás agora é Ultra Gás. Novo nome, mesma energia e o botijão azul é o mesmo. A qualidade, segurança e simpatia nem se fala. Tudo igual, tudo nosso. Agora é a nossa Ultra Gás que vai dar um ano de gás para ouvintes e sociedade. Vamos juntos, participe da promoção de um ano Ultra Gás no Show da Tarde. Vem com a sociedade, vamos energizar. Oferecimento Ultra Gás. Profetizou, ganhou, sacou, e a cotação não tem outro igual. Profetizou, ganhou, sacou, saque imediato via Pix, bem legal. Profetizou, ganhou, sacou, ai, então deu jogo na Bet Nacional. Profetizar é bom, fazer um saque via Pix é bom demais. Então segue a visão do profeta, que a cotação da Bet Nacional é sem igual. Mães que inspiram. Escutamos tanto a frase, mãe só tem uma, que esquecemos de reconhecer as outras diversas mães que existem dentro de uma só. Hoje, quem vai falar um pouco de sua mãe é Kátia, de 35 anos, moradora do bairro de Brotas. É, minha mãe sempre desejando uma estabilidade, né? Nem sei se isso existe, sabe? O que eu sei é que no fundo tudo dela é por amor. Nem podia ser de outro jeito. Ela sempre me ensinou a conferir o troco direitinho. A pessoa que mais me incentivou e me fazendo sempre sair da zona de conforto. A respeitar os outros, mas não ser igual aos outros não, viu? Sempre buscar novas possibilidades, novos caminhos. Logo que me formei, ela foi a primeira que me incentivou a abrir um escritório de contabilidade. Hoje sou feliz, tenho vários clientes e acredito que conquistei o que minha mãe mais me desejou. Essa tal sonhada estabilidade. Oferecimento Alma de Flores. Seu banho com alma, sua pele com flores. Sociedade. Olha a hora, Brasil, 4h22 agora. Show da Tarde, com Mário Tito. Sociedade, o trânsito em tempo real. Letícia Rocha, me conte aí como é que tá o trânsito agora em Salvador. Conto, Mário. Olha, tem trânsito carregado ali na região de San Martín, para quem está passando ali pela altura do Curuzu, seguindo em direção a Barros Reis. Então, se você vai do Uruguai em direção ao BR-324, você tem como opção passar pelo Oscar Pontes via expressa, que esse caminho tem muito mais facilidade. O outro lado, ali pela suburbana, você também só vai encontrar fluxo intenso. Segue em direção à Praia Grande, Paripe ou até mesmo Periperi. Enquanto isso, a estrada do Derba está bem tranquila, viu? Se você vai da BR-324 com destino a Paripe, só vai encontrar fluxo um pouco mais carregado ali no acesso ao bairro, mas para você que segue em direção à BR-324, só sossego no seu caminho agora. Carro zero e casa nova com segurança? Faça um consórcio Embracon e conte com 34 anos de tradição. Consórcio Embracon é sempre o melhor lance. Volto contigo, Mário. Já comigo. 4h24. Yes. Aumenta isso, vá. What you really like, baby, I can take my time. We don't ever have to fight, just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. A simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. Perfect time. I'm just trying to get you high. Fade it up this touch. You don't need a lonely night. So baby, I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you can do. Just a simple touch and it can set you free. We don't have Sociedade 719-9656-1025. Um detalhe, que bonito! Sorte, meu Deus, que sorte! Poder te completar nessa vida, eu não quero mais nada. Forte, do sul ao norte. Teu corpo e teu olhar é uma força danada. É tanta emoção, fechei meu coração. É teu com exclusividade, não mando mais e nem faz parte. Só com você, mulher, no amor eu ponho fé. Eu vim tirar você da pista e na vida cê deu sócio. Que negócio bom. Prometido, garantido pelo coração. Me deixa eu te chamar de minha. Deixa por favor, deixa meu amor. Eu me deixar nos outros homens. Deixa, deixa. Mulher, eu vim tirar você da pista. E da vida sem meus sócios. Que negócio bom, bom. Investimento a longo prazo. Prometido, garantido pelo coração. Deixa por favor, deixa meu amor, eu invejar os outros homens. Senhoras e senhores, Ferrugem! Sorte, meu Deus, que sorte. Poder te completar, nessa vida eu não quero mais nada. Forte, sempre forte, irmão. Do sul ao norte, teu corpo e teu olhar. É uma força danada. É tanta emoção. Fechei meu coração. É teu com exclusividade. Não mando mais em mim. Faz parte. Só com você, mulher. Eu vim tirar você da vida. Que negócio bom. Que negócio bom. sorte eu tenho de ter você. Meu Deus, que sorte. Como um grande amigo, bate palmas, senhoras e senhores. A voz de ouro do samba, Ferrugem! Mumuzinho! WhatsApp Sociedade 719-9656-1025. Venha! 29 para as 5 na Sociedade. Meu querido Felipe Escandurras. Várias queixas. É só um pagode, é só um pagode. Pode fazer o que quiser, até me machucar. Transborda no meu coração, só amor. Desde o momento em que eu te vi, não pude acreditar. Mas eu não consegui, vem me amar. Várias queixas de você. O que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados. Meu bem, quero ser seu namorado. Várias queixas de você. O que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados. Quero ser seu namorado. O meu corpo balança querendo encontrar o seu amor. No swing do lodo me leva, com você eu vou. O meu corpo balança querendo encontrar o seu amor. No swing do lodo me leva, com você. Quem sabe canta, me leva, bonde! Meu bem querer, que assim fico louco por você. Me leva, amor, me leva, que assim fico louco por você. Várias queixas de você. Oh, o que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados. Quero ser seu namorado. Meu corpo balança querendo encontrar o seu amor. Swing do lodo me leva, com você eu vou. O meu corpo balança querendo encontrar o seu amor. O swing do lodo me leva, com você eu vou. Me leva, amor, meu bem querer. Me leva que assim fico louco por você. Que assim fico louco por você. Várias queixas por uma. Estamos juntos e misturados. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Várias queixas. Fez isso comigo. Estamos juntos e misturados. E o quê? Meu bem, quero ser seu namorado. É o Escandurras novamente. Sim, alô, rei do Jumbão. Tamo junto. WhatsApp Sociedade 719-9656-1025. when you say I love you, no day for me, young girl. Oh, young girl, no tell me no, no, no, no, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, baby, gon' give me your lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, oh, oh, oh, oh, oh, you got me like whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, shawty gon' give me your lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I see this fine girl from my party, she wear yellow. Every other girl they do too much, but this girl mellow. Now in my fine situation, I go use they tell her mellow. Finally I find way to talk to the girl, but she ain't know I follow. When you gonna phone for one? When you know I come for one? Then I start to feel a bum bum one. But she dey give me small small one. I know say she sabi pass it down one one. But she feeling insecure one, cause her friends go they come like ching go one. Go they come like ching go one. Put in my heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown. Girl, you sweet like Fanta, Fanta. If I tell you say I love you, no day for me, young girl, oh young girl. No tell me no, no, no, no, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Baby, come give me your lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, oh, oh, oh, oh, oh. You got me like whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Shawty, come give me your lo, lo, lo. I say, me got a small one, me got a small one. Ask me, I wake up, now she did my mind, don't want, she did my mind, don't want. In one day, two, one of you folk of us, one of you folk of us. Now, so me, I call now, say, me quilling, go up, me quilling, go up. As I start to the tell her, if you know my heart, it is. Baby girl, if you leave me, I don't go love again. Because he gave me the girls, we put my heart for pain. Baby, calm down, calm down. Girl, this your body, put in my heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown. Girl, you sweet like Fanta, Fanta. If I tell you say I love you, no day for me, young girl, oh young girl. No tell me no, no, no, no, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Baby, come give me your lo, lo, lo, lo. Sociedade. Bom, hein? Remy J-Lo. 20 agora para as 5. Show da tarde. Com Mário Tito. Vamos acordar. O dia do baiano começa bem cedinho. Por isso, o Vamos Acordar atualiza as principais informações do mundo rural. Diariamente, notícias importantes para o agronegócio, dicas do plantio à colheita, a situação das rodovias, o giro pelo interior do estado e entrevistas destacando o melhor da cultura nordestina. Tudo isso com o humor necessário para você começar bem o seu dia. Vamos acordar. Antes do galo cantar, vamos acordar diariamente às 4 da manhã. UCI Festa. Aniversário no cinema é pura curtição. Comemore no lugar onde você e seus amigos serão os astros da festa. Junte sua turma, escolha o filme do momento e venha curtir os mais famosos personagens do cinema. Você conta também com um espaço exclusivo e muita animação. Vai ser imperdível. UCI Festa. Venha comemorar o seu aniversário com toda a magia no cinema. É tempo de ficar mais em casa, de ter mais cuidados com a pele, de se higienizar da forma correta. Sabonete Alma de Flores torna os dias das mulheres mais perfumados e cheios de encanto. Cuide-se com o sabonete que oferece 7 fragrâncias em 130 gramas. Alma de Flores une proteção e delicadeza. Sabonete Alma de Flores. Seu banho com alma. Sua pele com flores. O ano inteiro geladinha na Comunicação. Minuto do Leão. Informações do Esporte Clube Vitória, de segunda a sexta, no intervalo do Esporte Mais. Sociedade, Salvador, Bahia. Vai, Brasil! Faltam... Me pegou de surpresa. Deixa eu fazer a conta. 20. Vai, Brasil! Faltam 19 para as 5. Vem comigo, vem comigo, vem comigo! Mário, oh, yeah! Noel! Eu tô na área! Eita! Tudo bem? E aí? Derruba não, se derrubar é pênalti, hein? É, você se incomoda que eu faça um elogio no ar? Não, você se incomoda que eu faça uma observação no por ar? Por favor, porque eu não gosto muito, porque não. É a mesma coisa que dizer assim, ó, eu pego um exemplo, eu faço uma merenda em casa, digo, vou levar pra Marão, aí chego aqui, olha Marão, e aí gostou? Eu já tô pedindo pra você dizer, gostei, tá bom. Então não é elogio. Lembrei agora do ramo que eu tenho que comer daqui a pouco. Então, uma observação. É. Velho, é porque tem um termo aí que eu não gosto muito não, mas eu vou dizer isso, você broca, viu? Oxi, sozinho eu não posso, não. Que entrevista, viu? Ah, cara, ali é... Rapaz, é orgânico, cara. Por que eu tô dizendo isso? E eu, olha, observe que eu não lhe falei nada fora do ar. É. Seja Baby, seja... Como é que veio ontem? Adelmário, dentre outros e outros, você consegue transitar no meio de todos e discutir o assunto numa boa. Eu acho isso massa. É, legal. Não sei se você observou. Você tava daí, eu tava assim, digo, rapaz, é vivendo. É, trocando uma ideia. A gente tava. A gente tem uma coisa que deixa a gente muito, muito à vontade, que é conhecer o artista. Mesmo que o artista não conheça a gente precisa conhecer o artista, né? E, por exemplo, Baby, pô, Baby. É meu sonho, né? Desde... Sério? Sim, cara, claro, velho. Eu era pequenininho, era um menino, lá em Paris. Garotão. Né? Eu tava no rádio, acho que tava começando no rádio, eu tinha o quê? 15, 16 anos. Eu fui num show de Baby, na Itabuna, eu falei pra ela aqui. LPP, logo depois que eles saíram dos Novos Baianos ali. E venho acompanhando a carreira dela, de Pepeu também, pô, ao longo dessa jornada. Eles são hitmakers, né, velho? Eles são formidáveis, ela um doce. Um amor, né? Esse gente tempo boa, todo, né, cara? Eu já tive uma oportunidade de falar com ela, mas foi coisa rápida. E hoje eu vi aqui a simplicidade, a tranquilidade, a harmonia, a paz. Ela tá em casa, né, cara? Tá em casa, tá em casa. Tá na Rádio Sociedade da Bahia, a nave mãe. Muito obrigado por sua observação aí. Valeu, Mário. Tá, parabéns pelo trabalho obrigado, sempre, cara. Viu? Muito obrigado. Sozinho eu não posso. Preciso de Genivaldo para me ajudar, claro. Preciso Genivaldo... de Camila para fornecer, de Gleidson Tavares para abrir essas portas aqui para a gente poder dar sequência aí ao nosso trabalho, né, cara? De toda uma equipe, a Sol, a todo mundo, cara. Eu citei Mário porque Mário é o produto final. É, mas sem esse, claro, sem claro, esse suporte claro, aqui da sociedade, claro, que é o melhor de toda a minha vida. Você tem toda a razão. Não consegue, eu também, né, apresentando o seu caminho, qualquer outro programa. Você tem lá de sua toda equipe, essa estrutura, né, cara? É verdade, é verdade. Quem que tá com você? Tem a Carol, né? Tem Caroline Carneiro, tem Gabriela Domingos, Jaffer. É... Rapaz, tem um monte de gente. Tem uma galera, velho. E é isso. A gente tem não... Letícia Rocha, que Samara tá de férias. Sozinho a gente não pode. Não, a gente pode, não consegue. Verdade. Por exemplo, daqui a pouquinho, sem essa equipe que faz o seu caminho junto contigo, a gente não conseguiria saber dessas novidades. Verdade. Hoje nós temos uma entrevista com o comandante, com o coronel André Borges, coordenador de ações de fiscalização e operações do Detran. Ele vai falar sobre o Maio Amarelo. As campanhas já estão acontecendo por essa Bahia e esse Brasil afora, e nós precisamos de um trânsito de paz, porque sem paz não tem condição. E você, motorista, se comporte bem nas cidades e se comporte também nas rodovias. Não beba, hein? E não beba mesmo, viu? Se for dirigir, não beba. Dirigir, meu irmão, cai fora. Teve uma questão de uma motociclista, Mário, que ela terminou batendo a moto em um ônibus e terminou morrendo. Meu Deus. Aconteceu no Jardim de Alá, aqui em Salvador. E a situação muito foi crítica. Isso? Foi hoje, Mário. Hoje? Foi hoje. Você ia passando na hora, Geni? Não, não, eu recebi a informação. Não, Geni, aqui. Passou na hora. Ah, sim. Eu não vim por lá. Eu não vim pela orla hoje, eu vim pelo Bonocô. E imagine, quando eu tento imaginar a cena, a situação. Uma moto, que é desse tamanhinho, e o outro é um ônibus. Nossa. E aí a gente não está aqui dizendo que alguém tem culpa que, ou deixa de ter. Acidentes não é isso. Acontecem, acidentes, né, cara? Acidentes acontecem e a gente precisa fazer de tudo para evitá-los. Mário, tem mais. Feira de Santana, um ônibus invadiu uma casa. E, Mário, ontem à noite eu estava conversando com um amigo de Ilhéus, ele disse, Noel, aqui está chovendo tanto, Noel. Eu recebi vídeo de lá. É, aqui está chovendo tanto. O centro ali comercial de Ilhéus já estava... com mais de 40 centímetros de água, cara. E agora chega o alerta laranja. Nossa! É. Vai continuar chovendo. Não só lá em Ilhéus, alagou, como também em Salvador, alguns pontos, né? Isso. Hoje de manhã, Kaique me ligou, meu pai, aí em Pituaçu choveu, a Praça Igor tá alagada. Uruguai também, na suburbana ali em Piripiri, houve problemas, em Paripe houve problemas, dentre outros e outros cantos da cidade de Salvador. Mário, tem tudo isso e muito mais, às 6 tem um programa Seu Caminho. Até lá, Mário. Até lá, garotão. Fazer feliz meu coração. Já

Olha o coração. Coisa mais linda, o rei Roberto Carlos cantando na Rádio Sociedade da Bahia, Evidências. 4h56 agora. Sociedade, agora. Salvador, com dia nublado, temperatura em torno de 27 graus. Estou de volta, Mário Tito. Bem-vindo sempre, Noel Tavares. É hora de informação com credibilidade na sociedade. Olha, Mário, a Polícia Civil identificou o suspeito de agredir o motoboy com um soco no rosto após se envolverem em um acidente no bairro de Nazaré, aqui em Salvador. O caso aconteceu no último sábado e a vítima morreu ontem. De acordo com o delegado responsável por investigar o caso, o jovem de 24 anos, que não teve a identidade revelada, foi ouvido na delegacia dos Barris e liberado. Ele alegou que agiu em ato de legítima defesa. Uma atleta usou uma canoa para transitar em uma das ruas alagadas de Lauro de Freitas. A via ficou totalmente coberta pela água durante o temporal que atingiu Salvador e região metropolitana nas primeiras horas de hoje. O caso aconteceu... No peito, boto no chão, nesta sexta-feira tem o Leão brigando pela liderança na Série B do Campeonato Brasileiro. Direto do estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, São Paulo, tem Botafogo de São Paulo e Vitória pela quarta rodada da competição. A bola rola às 9h30 da noite, mas desde as 8 horas, a equipe Show Sociedade já estará na jogada. Estarei ao lado de Pedro Centucé nos comentários, com reportagem de Marcelo Góes, plantão esportivo de Brenner Menezes.